A vitória, a vitória, a vitória pelo sangue de Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 4. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 4 a seguir. Vamos ler alguns versículos aqui para meditarmos em uma palavra de Deus, uma palavra de vitória para a nossa vida aqui esta noite. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17, versículo de número 4, nos diz assim a palavra de Deus: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Verso de número 26 diz assim: e então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Verso 32 diz assim: e Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Amém. Tomai assento por bondade. Vai ser como? Tem um arquivo lá, tem um arquivo lá. Você projeta lá e projeta. Queridos, na tarde desse dia, eu orei ao Senhor Deus e pedi a Deus que falasse ao meu coração em uma palavra para que nós viéssemos a meditar aqui esta noite. Tratando-se desta campanha em que estamos, falando de fé, falando-nos de milagres, o Espírito do Senhor Deus levou-me a este texto da Bíblia Sagrada, um texto bastante conhecido, um texto bastante pregado, bastante ouvido por todos nós. Quando um guerreiro filisteu desafiava o exército de Israel, e o exército de Israel, amedrontado, quase derrotados, quase fugindo de sua batalha. Deus levanta um homem, um jovem, por nome de Davi, que se coloca à disposição de Deus e à disposição para enfrentar o guerreiro filisteu. Nesta história conhecida da Bíblia Sagrada, o Espírito de Deus traz ao nosso coração algumas lições importantes, algumas lições necessárias para nós aqui esta noite, para eu e você, para nós que estamos aqui e juntos estamos enfrentando gigantes na nossa vida. Quem sabe você chegou aqui hoje com algum gigante à sua frente. Quem sabe o gigante que você tem enfrentado nesses dias tem te amedrontado. Quem sabe o gigante que você tem encontrado na sua frente tem colocado você muitas vezes para fugir, para recuar, para voltar. Mas esta noite a palavra de Deus nos traz uma palavra de vitória para que juntos nós venhamos a pelejar e a vencer e alcançarmos a vitória da parte de Deus. E a palavra de Deus esta noite nos dá algumas lições a fim de nós vencermos os gigantes da nossa vida. E quando nós olhamos para este texto, nós encontramos aqui a primeira lição para que nós venhamos a vencer o gigante da nossa vida. Em primeiro lugar, grave isto, guarde isso nas tábuas do seu coração. Que em primeiro lugar, para que você venha vencer o gigante da sua vida, você, em hipótese alguma, você deve fugir da sua luta. Diga comigo assim: eu, diga forte, eu não vou fugir desta luta, desta peleja. Muitas pessoas, muitas pessoas não alcançam vitórias da parte de Deus, porque no primeiro desafio que encontram à sua frente, fogem. Muitas pessoas não alcançam vitórias da parte de Deus, porque no primeiro problema, no primeiro obstáculo que encontram na sua frente, recuam. No primeiro gigante que encontram na sua frente, logo batem em retirada, voltam para casa. Ah, irmão, eu não estou aguentando mais. O gigante é muito forte, é muito grande. Os problemas são grandes demais. As dificuldades são grandes demais. Eu não consigo vencer os meus problemas. Eu não consigo vencer as minhas dificuldades. Eu não consigo encontrar solução para os meus problemas. Eu vou desistir. Eu vou acabar com tudo. Eu vou desistir de lutar. Eu vou desistir da peleja. Eu vou desistir desta luta. Mas esta noite eu quero declarar uma palavra de vitória para a sua vida. Se você quiser vencer os gigantes da sua vida, enfrente-os esta noite em nome de Jesus Cristo. E a vitória será tua pelo sangue do Cordeiro. O gigante está à sua frente, a dificuldade está à sua frente, os problemas estão à sua frente, mas você não pode, em hipótese alguma, fugir da sua peleja. O escritor aos Hebreus escreve no capítulo de número 10, no versículo de número 38, abra sua Bíblia aí, aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 38. Se for possível, isso. Não fuja da luta. Hebreus 10 e 38. Diz assim: mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma terá prazer nele. É isso que diz o texto? Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma se alegrará nele. É isso que diz o texto? Como é que diz o texto? O justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele. Portanto, meu irmão, esta noite, se o gigante está parado à sua frente hoje, levanta a sua cabeça, olhe no olho dele e diga: eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, vença-o e a vitória é tua. Se você crê, levanta a mão para o céu e glorifica a Deus esta noite. Fique com a sua mão levantada ao céu por um segundo a mais. Glorifica a Deus esta noite, porque a vitória de Deus está chegando para a sua vida. Glorifica a Deus esta noite, porque o milagre de Deus está chegando para você hoje. Glorifica a Deus esta noite, porque o Senhor Deus está pelejando pela sua causa. Em Êxodo capítulo de número 14, e o versículo 14 diz que o Senhor pelejará por nós. Quando você toma a iniciativa de entrar na peleja, de enfrentar o seu inimigo, o Senhor Deus toma as suas dores, peleja a sua causa, peleja a sua peleja, e a vitória é tua pelo sangue de Jesus Cristo. Esta noite receba a vitória da parte de Deus. Você não pode fugir da sua peleja, não pode fugir da sua luta. Observe que Davi se colocou à disposição e disse: Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. O teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Quer vencer as lutas da sua vida? Quer vencer os problemas e as dificuldades da sua vida? Encare os seus desafios. Encare os seus problemas. Olhe para o olho dos seus problemas e diga: eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Deus me dará a vitória. Em segundo lugar, para que nós venhamos a vencer os gigantes da nossa vida, primeiro, nós não podemos fugir da luta. Em segundo lugar, para que nós venhamos a vencer os gigantes da nossa vida, vamos lá. Em segundo lugar, você não pode aceitar a derrota. Glorifica a Deus por isso. Para você vencer os gigantes da sua vida, você não pode aceitar ser derrotado. Para você vencer os gigantes da sua vida, você não pode aceitar ser desprezado. Lembram-se que o gigante, ao olhar para Davi, ele logo desprezou. E o versículo de número 42 nos diz assim: e olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era jovem, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. E disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Quer vencer os gigantes da sua vida, querido irmão? Não aceite ser desprezado por ninguém. Quer vencer os gigantes da sua vida, irmã? Não aceite ser derrotado por ninguém. Quer vencer os gigantes da sua vida, irmão? Não aceite ser desprezado por ninguém. Talvez alguém olhe para você, não lhe dá valor algum. Talvez alguém olhe para você e lhe despreza. Talvez alguém olhe para você e vê você como sendo um derrotado. Talvez alguém olhe para você e vê você como um fracassado. Mas essa noite, em nome de Jesus, diga para você mesmo: eu sou um vencedor, eu não sou um derrotado. A vitória é minha. Ainda que as pessoas não valorizem a minha vida, ainda que as pessoas me vejam como um fracassado, o Senhor Deus há de me levantar, e a vitória será minha. E se você crer, levanta a mão para o céu e glória. Glorifica a Deus. Abaxuri candarabande condarabaxuri candarai. Esta noite os gigantes da sua vida serão colocados por terra. Essa noite os gigantes da sua vida que têm atormentado você serão colocados por terra. Essa noite os gigantes que têm roubado o seu sono vão ser colocados por terra. Os gigantes que têm feito você um fracassado, esta noite eles vão ser colocados por terra e a vitória será tua. Levanta a mão para o céu e dê um minuto de louvor, de adoração a Deus. Glorifica a Deus esta noite porque Deus está lhe dando vitórias. Glorifica a Deus esta noite porque a vitória é tua. Vira para a pessoa que está ao seu lado, abrace com a pessoa que está ao seu lado, coloque o seu braço no ombro da pessoa que está ao seu lado e diga assim para ele: você não é fracassado, você não é derrotado, a vitória é tua. Glorifique a Deus com ele, fale em línguas estranhas, porque Deus está lhe dando vitórias esta noite. Não aceite a derrota, não aceite o fracasso, não aceite o desprezo. Talvez as pessoas lhe desprezam, talvez as pessoas não vejam o sucesso tão rápido na sua vida e talvez lhe considera como até um falido. Talvez as pessoas olham para você e vejam como uma pessoa que não encontra soluções em nenhuma área da sua vida. Esta noite a bênção de Deus e a vitória de Deus está lhe alcançando. Quer vencer os gigantes da sua vida? Não aceite a derrota, não aceite o desprezo. Em terceiro lugar, para que nós venhamos a vencer os gigantes da nossa vida, primeiro, nós não podemos fugir da luta. Segundo, não podemos aceitar o desprezo, não podemos aceitar a derrota. Mas em terceiro lugar, nós encontramos a seguinte lição: para que nós venhamos a vencer os gigantes da nossa vida, nós não podemos tentar vencê-lo com as nossas próprias forças. É. Nós não podemos tentar vencê-lo com as nossas próprias forças. Porque a guerra que nós estamos travando, a guerra que nós estamos pelejando, não trata de uma guerra no mundo material, mas trata-se de uma guerra no mundo espiritual. E quando nós abrimos a nossa Bíblia, na carta aos Efésios, no capítulo 10, no versículo de número, no capítulo de número 6, no versículo de número 10, o versículo diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E o verso 12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne, contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E o verso 13 diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto, ficai firmes. A guerra que nós estamos travando, a peleja que nós estamos enfrentando, é uma peleja no mundo espiritual. É uma peleja no mundo espiritual, nas hostes celestiais da maldade. E é por isso que nós não podemos tentar vencer com as nossas próprias forças. Nós não podemos tentar vencer com o nosso próprio braço. Não adianta você malhar todos os dias. Não adianta você ir para as academias da cidade tentar ganhar alguns músculos para poder enfrentar os seus inimigos. Talvez você diga assim: não, já sei. Basta eu enfrentar, basta eu fazer um pouquinho de malhação. Basta eu malhar todas as manhãs e eu vou enfrentar o inimigo. Ah, é só eu levantar alguns pesozinhos e aí vou enfrentar os meus inimigos. Basta eu tomar alguns produtos E esses produtos anabolizantes vão me dar força, vão me dar energia. Basta eu tomar alguns energéticos, e os energéticos então irão motivar a minha vida, e eu vou enfrentar os meus inimigos. Não, queridos e amados irmãos, não. Nada destes recursos irão lhe ajudar a vencer os gigantes da sua vida. Mas a partir do momento que você tomar as armas espirituais, o Senhor Deus irá lhe dar vitórias. E se você crer nisso, adore a Deus esta noite. A vitória de Deus está mais próximo de você do que você imagina. A vitória de Deus está mais próximo de você do que você pensa. O milagre de Deus está para acontecer na sua vida mais próximo, mais breve do que você imagina. Mas você tem tentado lutar com as suas próprias forças. Você tem tentado usar os seus recursos. Esta noite coloque aos pés do Senhor os seus problemas, as suas dificuldades. E diga: Senhor, eu quero contar com as armas espirituais. E eu vou vencer, eu vou vencer. Se você crê nisto, glorifica a Deus esta noite. Porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estamos declarando a vitória para o povo de Deus esta noite. Se quisermos vencer os gigantes da nossa vida, nós não podemos tentar vencê-lo com a nossa própria força. Observe o versículo de número 45, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esta noite os gigantes da sua vida serão colocados por terra, se você usar as armas espirituais de Deus, que são poderosas para a destruição de fortalezas. Se essa noite você colocar a sua fé em ação, dizer: Senhor, eu vou usar a fé para vencer os gigantes da minha vida. Eu vou usar, Senhor, a minha vida de oração para poder vencer os gigantes da minha vida. Eu vou usar, Senhor, uma vida de jejum, de consagração, para poder vencer os gigantes da minha vida. Creia que a vitória será tua. Creia que a porta se abrirá. Creia que o milagre de Deus irá acontecer na sua vida, porque você está usando as armas espirituais que Deus lhe deu, e os gigantes serão colocados por terra. Para vencermos o gigante, em quarto lugar, primeiro, nós não podemos fugir, não podemos aceitar a derrota, não podemos querer vencê-lo com a nossa própria força. Mas em quarto lugar, para nós vencermos o gigante, nós não podemos inventar armas, meios, atalhos, mas devemos utilizar as armas que Deus nos deu. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: meu irmão, minha irmã, quer vencer os gigantes da sua vida? Quer vencer os gigantes da sua vida, irmão? Não invente armas, não invente atalhos. Utilize as armas que Deus te deu. Glorifica a Deus por isto. Não invente armas. Utilize as que Deus te deu. Ai, irmão Emerson, eu acordei hoje mal. Eu acordei hoje meio depressivo, deprimido. E só tem uma forma dessa depressão passar. Vou acessar a internet, vou visitar o site do UOL e vou ver o horóscopo de hoje. Quem sabe ali tem uma palavra que tire esta minha depressão. Ah, estou deprimido, estou passando por alguns problemas, algumas dificuldades, e só tem uma forma de vencer essas minhas dificuldades. Vou ligar para alguém, para algum disque ajuda do cão, e ver se eu encontro ali uma palavra de conforto. Não invente atalhos, use as armas que Deus te deu, a palavra de Deus, a sua fé, a sua oração. Esta noite, em nome de Jesus Cristo, coloque de lado todas as armas secundárias e diga: Senhor, eu quero usar as armas que tu me deste, eu quero usar a tua palavra que é viva, poderosa e eficaz. Esta casta de demônios não sai se não for com jejum e com oração. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Quer vitória para a sua vida hoje? Sujeite-se a Deus, esteja debaixo das mãos de Deus, e o Senhor Deus lhe dará vitórias hoje. Se você crê nisto, glorifica a Deus esta noite. Utilize as armas que Deus te deu. Deus te deu a fé, Deus te deu a oração, Deus te deu as armas espirituais citadas em Efésios 6. Utilize as armas que Deus te deu e a vitória será tua. Imagina só, se Davi quisesse vencer o gigante utilizando armas secundárias. Lembra que o rei Saul trouxe todo o seu equipamento de guerra, toda a sua armadura, e colocou sobre a vida dele. Não venceria o gigante. O gigante o venceria. O gigante o derrotaria. Mas quando ele utilizou a arma que Deus deu a ele, a vitória foi certa, porque Deus estava com ele. Veja isso no versículo de número 49, do capítulo 17, que diz assim: E Davi meteu a mão no alforje, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Esta noite é uma vitória de Deus para a sua vida. Há um milagre de Deus para a sua vida. Há uma porta aberta de Deus para a sua vida hoje. Se você crê nisso, levanta. Se coloque em pé por bondade, levanta sua mão e glorifica a Deus. Há um milagre de Deus para a sua vida hoje. Há algo de Deus para a sua vida hoje. Quer vencer os gigantes da sua vida? Quer vencer as dificuldades da sua vida? Quer encontrar vitórias da parte de Deus para a sua vida hoje? Comece a dizer: Senhor, eu quero enfrentar os gigantes da minha vida, Senhor, eu não quero recuar. Eu sei que a vitória será minha, Senhor. Senhor, eu quero enfrentar os gigantes da minha vida, Senhor. Eu estou certo de que irei vencê-los. Senhor, eu quero enfrentar os gigantes da minha vida, Senhor. E eu quero usar as armas que tu me deste. Senhor, eu quero enfrentar os gigantes da minha vida, Senhor. E eu não quero, Senhor, aceitar a derrota. Eu não quero aceitar o desprezo. E quando você faz assim, nós encontramos então a quinta lição. Quando nós vencemos o gigante, quando nós vencemos o gigante, nós encontramos uma quinta lição. Nós celebramos a Deus, a vitória da parte dele para a nossa vida. Nós levantamos a nossa bandeira da vitória e declaramos que a vitória é nossa. Nós levantamos a nossa bandeira e dizemos: o Senhor pelejou a nossa causa. Nós levantamos a nossa bandeira e dizemos: o milagre chegou à porta da minha casa. Nós levantamos a nossa bandeira e dizemos: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Se você crê nisto, levanta a sua bandeira da vitória hoje. Glorifica a Deus e adora a Deus, porque a vitória de Deus chegou para a sua vida hoje. Quais são os gigantes da sua vida, irmão? Quais são os gigantes que você tem enfrentado, irmã? Quais são os gigantes que têm lhe roubado o sono, irmão? Quais são os gigantes que têm atormentado a sua vida? Esta noite venha buscar força da parte de Deus para que você possa vencê-los. Eu lhe convido a sair do seu lugar e vir ao altar de Deus enquanto a irmã Kelly prepara o seu louvor para adorar a Deus. Há gigantes para serem colocados por terra aqui hoje. Há gigantes para serem derrotados aqui hoje. Há gigantes para serem vencidos aqui hoje. E eu quero juntamente com você buscar forças da parte de Deus para que nós venhamos vencer. Há um milagre de Deus para a sua vida hoje. Há uma vitória de Deus para a sua vida aqui hoje. Há um milagre de Deus para a sua vida aqui hoje. Há um milagre de Deus para a sua vida aqui hoje. Há um gigante para ser colocado por terra aqui hoje. há um gigante para ser tombado aqui hoje. E você vai levantar a bandeira da vitória e glorificar a Deus hoje. Porque a vitória de Deus chegou para a sua vida. Porque a vitória de Deus chegou para a sua vida hoje. Glorifica a Deus e receba a vitória da parte de Deus. Glorifica a Deus e adora a Deus esta noite, porque a vitória da parte dele para a sua vida. Glorifica a Deus porque os gigantes serão colocados por terra hoje. Glorifica a Deus porque os gigantes serão tombados hoje. Glorifica a Deus porque a vitória é tua. Glorifica a Deus porque a vitória é tua. Utilize as armas que Deus lhe deu. Avance e vença-o, porque Deus é contigo. Há um milagre de Deus para a sua vida. Há um milagre de Deus para a sua vida hoje. Há um milagre de Deus para a sua vida aqui hoje. Deus lhe trouxe aqui hoje para que o milagre aconteça no seu lar. Deus lhe trouxe aqui hoje para que o milagre aconteça na sua vida. Deus lhe trouxe aqui hoje para que as enfermidades batam em retirada. Deus lhe trouxe aqui hoje porque a vitória chegou para a sua vida. Se você crê em milagres, glorifica a Deus. Adora a Deus e receba o milagre da parte de Deus. Enquanto a irmã ali espera o playback, eu gostaria de convidar as pessoas. Talvez você já tenha vindo à frente, ou talvez você ainda tenha ficado no seu lugar. Mas somente as pessoas que passam por enfermidades no seu corpo, pessoas que enfrentam enfermidades na sua vida, problemas de enfermidades graves. Talvez você já foi desenganado pela medicina. Esse gigante da sua vida vai ser colocado por terra. E você que tem enfermidades no seu corpo hoje, nós queremos ministrar sobre a sua vida a cura da parte de Deus hoje. É uma campanha de fé e milagres. E você está colocando a sua fé em ação para que o milagre aconteça na sua vida. E eu gostaria que somente essas pessoas que têm enfermidades e gostariam de uma oração esta noite, gostariam da intervenção de Deus, se colocassem nesta primeira plataforma, neste primeiro patamar aqui. Talvez você já tenha vindo à frente, mas faça um esforcinho um pouco mais e suba este primeiro patamar aqui. As pessoas que passam por enfermidades, pessoas que passam por enfermidades difíceis de se resolver. Você já foi aos médicos, os médicos não resolveram. Você já gastou nas farmácias e as farmácias não resolveram. Você já gastou com os remédios não resolveram. Esta noite é um milagre da parte de Deus para a sua vida. Esses gigantes serão colocados por terra esta noite. Esses gigantes serão colocados por terra esta noite. Você vai enfrentar esses gigantes, olhar cara a cara no olho dele. E vai olhar para ele e vai declarar: eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Faça isso com fé, comece a declarar gigante. Eu vou a ti em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te coloco por terra em nome de Jesus Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida esta noite a saúde da parte de Deus. Eu quero declarar o milagre da parte de Deus sobre a sua vida aqui hoje. Eu quero declarar o milagre da parte de Deus sobre a sua vida aqui hoje. É noite de você levantar a sua bandeira da vitória. É noite de você levantar as suas mãos e jubilar a Deus e glorificar a Deus pela vitória que você tem recebido. É noite de você adorar a Deus e glorificar a Deus, porque esses gigantes estão sendo colocados por terra hoje, e o milagre chegou à sua vida. O milagre está batendo a porta do seu coração hoje. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre. Receba o milagre. Receba o milagre da parte de Deus. Receba o milagre da parte de Deus agora. Receba o milagre. Receba o milagre de Deus agora. Receba o milagre. O tempo que estás na prova. Parece que ela não vai mais passar. Receba o milagre. E a sua sorte ele vai mudar. Se despede de uma prova, fique na unção. Ele muda o cativeiro e a situação. Observe no livro de João que ele fez. E hoje faz a sua vida, porque ele é Deus. E agora é a sua vez. Levante sua mão assim, ó. É a sua vez de ser abençoado. Deus ditou a sua senha, pode adorar. Vem tomar posse da tua vitória. Chegou a tua hora e pare de chorar. Receba. Que agora as lágrimas de rolam. Os anjos descedam, hoje por você. Não falta mais farinha da panela. Sua prova cabe ela. Você venceu, foi embora de vez. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez. Chega de ser provado, é a sua vez, é a sua vez. É a sua vez de ser abençoado. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez. Chega de ser provado. É a sua vez. É a sua vez. É a sua vez de ser abençoado. É a sua vez de ser abençoado. Parece que ela não vai mais passar. Deus vai fazer seu história e a sorte. E a sua sorte, ele vai mudar. Se despede de uma prova, fique na unção. Ele muda o cativeiro e a situação. Observe no livro, seja o que ele fez. E hoje faça a sua vida, porque ele é Deus. Agora é a sua vez. É a sua vez de ser abençoado. Deus gritou a sua senha, pode adorar. Vem uma posse da tua vitória. Chegou a tua hora e pare de chorar. Enxugue agora as lágrimas que rolam. Os anjos percebam hoje por você. Não falta mais farinha da panela. Sua prova cadê ela? Foi embora de vez. É a sua vez, é a sua vez. É a sua vez, chega de ser provado. É a sua vez, é a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. Mas é a sua vez. Declaramos o milagre da sua parte. Aleluia. É a sua vez, é a sua vez de ser abençoado. Mas é a sua vez, chega de ser provado. Não aceita a derrota. É a sua vez. Não é a sua vez de ser abençoado. É a sua vez. Chega de ser provado. Aleluia. Oh, aleluia. É a sua vez de ser abençoado. Deus abriu a porta do céu. É a sua vez. Ainda, você que veio essa noite a este lugar e você quer tomar a decisão mais séria da sua vida, aceitar o Senhor Jesus como o Senhor Salvador da sua vida e vencer todos os gigantes que você enfrentar na sua frente e declarar a vitória da parte de Deus para a sua vida, aceitando o Senhor Jesus hoje como Senhor Salvador de sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que eu lhe conheça e ore pela sua vida essa noite. Alguém que gostaria de entregar a sua vida ao Senhor Jesus hoje? Esta família está entregando a vida ao Senhor Jesus? Sim, podemos orar por vocês? Algumas vidas estão levantando as mãos ali. Eu gostaria de orar por eles. Algum dos irmãos poderia ajudar aqueles três, aquela família que está ali. Nós vamos orar por eles. Pedir para que o Senhor Deus confirme essa decisão na vida deles. Para que possam, a partir de hoje, declarar uma vida de vitórias da parte de Deus. Você que chegou aqui hoje, quem sabe com problemas, com dificuldades, o Senhor Jesus tem solução para os seus problemas. Cristo é a solução para a sua vida hoje. E nós queremos orar pela sua vida, declarando a bênção de Deus, o milagre de Deus para a sua vida. Isso, os irmãos ajudem, para que nós possamos orar por esta família. Para que Deus venha confirmar esta decisão e esta decisão venha a ser uma decisão firme, sólida. E o Senhor Deus, o Espírito do Senhor Deus, venha ajudá-los a cada dia. Levanta a sua mão ao céu e ore a Deus conosco. Nosso Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, declarando, Senhor, a vitória para os Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, declarando milagres para os Teus filhos. Nós estamos aqui, Senhor, colocando a nossa fé em ação. Nós estamos aqui, Senhor, motivando a nossa vida pela Tua palavra, Senhor. Senhor, dá-nos força a cada dia para nós vencermos as nossas dificuldades. Dá-nos, Senhor, força a cada instante para nós vencermos os desafios da nossa vida, Senhor. Meu Deus e meu Pai, nós não aceitamos, Senhor, a derrota. Nós não aceitamos, Senhor, sermos fracassados, falidos, Senhor. Mas nós queremos aceitar, Senhor, o sucesso da Tua parte, a vitória da Tua parte. Que os Teus milagres aconteçam no nosso meio. Que as Tuas vitórias, Senhor, venham ser constantes no meio do Teu povo. E os Teus filhos possam desfrutar de uma vida abundante. Senhor, que estas vidas, Senhor, que vieram ao Teu altar com problemas, Senhor, que os problemas sejam solucionados. Que estas vidas, Senhor, que vieram ao Teu altar, que vieram com dificuldades, que as suas dificuldades, Senhor, possam ser solucionadas. Senhor, que estas vidas, Senhor, que vieram, Senhor, decidindo-se para si, Senhor, ainda que, Senhor, que um pouco de dúvidas no seu coração, nós pedimos, Senhor, a confirmação da Tua parte, Senhor, e declaramos uma vida abundante para os Teus filhos. Escreve os Seus nomes no livro da vida, Senhor, porque nós cremos em Ti, cremos na Tua vitória, e sabemos que Tu estás em nosso meio, e declaramos juntos que a vitória pelo sangue de Jesus. Vira para a pessoa que está ao seu lado e diga: a vitória é tua, pelo sangue de Jesus. Dê um abraço fraternal nele e glorifique a Deus e volte ao seu lugar. E já estaremos encerrando este culto.